vai, vai, vai, vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, ai, ai, ai. Se fores ao Alentejo, vai, vai, vai, vai, vai. Não te esqueças. Não te esqueças.